Atenção, ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais wibbly wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Who Podcast. Um oferecimento com a Ohio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. Olá, amigos. Eu sou a Jéssica do Universo Who. Eu sou o Vinícius do Universo Who. Eu sou o Léo do Universo Who e não escutem o Paulinho de madrugada. E eu sou o Gustavo do Twitter. Aê, Gustavo voltando aqui com a gente. Hoje o Gustavo vai. Hoje a gente vai forçar o Gustavo a falar, tá, gente? A gente vai forçar o Gustavo a falar. A gente vai mandar o Vinícius ficar quieto. Vamos primeiro aos anúncios do podcast. O site voltou ao ar. E semana. Semana de 19 de novembro de 2016, o site voltou ao ar. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Estamos lá novamente. Por favor, não cobrem episódios, porque a gente não dá previsão de episódio, nem da clássica, nem de Class, nem de Doctor Who. Fim de ano, minhas pessoas, as pessoas, é meio complicado. Tem gente fechando a faculdade, tem gente... O trabalho, todo mundo resolveu fazer tudo nesse mês. Mas tamo aí, mas aos poucos a gente vai tentar... Tô cheio de prova pra corrigir. Isso, aos poucos a gente vai tentar deixar as coisas certinhas, funcionando normalmente. Mas, por favor, não fica cobrando a gente porque é chato. Eu sei que vocês querem as coisas, nós também queremos que as coisas funcionem, mas... Às vezes é meio complicado fazer tudo na hora que a gente quer. Bom, outra... Nosso Twitter, segue a gente lá, estamos de Twitter novo, @universo_who. Melhor rede social, conversa lá com a gente, dá uma moral, espalhe para os amigos. E no Facebook também, universo, facebook.com/universo.who. Estamos lá, sempre falando com vocês. Dessa vez nós vamos falar de Class, do episódio 6. E temos comentários também a respeito desse episódio. Vocês foram lá no nosso Facebook e comentaram o que vocês acharam do episódio. Muito obrigada para quem comentou. Vamos ler aqui alguns comentários. Eu vou começar com o comentário do Abner de Almeida. O que ele achou desse episódio? Foi um episódio que mais gostei até agora. Teve um conceito mais interessante. Ao contrário dos outros, nesse eu achei que deu pra sentir melhor a tensão sem precisar de muito sangue ou criaturas monstruosas. E ao mesmo tempo, usa a relação construída entre os personagens até o momento. Isso foi bem legal pra elevar o drama. É isso aí, Abner. Muito obrigado pelo seu comentário. A gente também gostou bastante. A gente tava conversando aqui antes de gravar o podcast. Aparentemente, todo mundo gostou bastante do episódio também. Vamos ver o que falaremos a respeito dele nesse podcast. Compartilho da opinião do Abner, que foi o episódio que eu mais gostei até agora. Tá pau a pau, assim, com o primeiro episódio da série. Isso aí. Eu também achei isso, cara. Finalmente, né, Léo? Eu vou ler o comentário do Francisco Cavalcante. E ele disse que depois de um desastre de 2 episódios, olha só. Mas foi, ué. Ele... Foi. Foi, ué. Pesado. A gente plenamente. Sim, a gente tava nenhuma... xingando muito o último episódio. O último não, o penúltimo. Na verdade eu gostei do episódio 5, mas ok, vai, continua aí. Detained elevou o nível de roteiro da série. Ele teve o melhor final até agora. Ele faz um parênteses dizendo que nos episódios anteriores a coisa era um pouco fraca. Ele me parece ser um prequel do episódio prequel. Da semana que vem. Prequel. Não sei falar isso. Ele me parece ser um prequel do episódio da semana. Prequel, ótimo. Do episódio da semana que vem. Miss Quill, eu te amo. Todos nós amamos a Miss Quill também. Quem não Francisco, ama Miss Quill, né? Cara, eu vou fazer uma página da Miss Quill. Quem não ama a Miss Quill, a gente manda pra detenção. Vai pro mundo prisão e não volta mais de lá. Vai pro Upside Down. Entendedores. Vai pra aquela fenda da quinta temporada. Entendedores entenderão. Upside Down. Léo, nessa hora, quando a Jess falar o Upside Down, você pode. Musiquinha bota... de Stranger Things ao fundo. Ok. Isso aí, Francisco, muito obrigada pelo comentário. E você falou que parece um prequel da semana que vem. eu acho que vai ser, tipo, o que ela tava fazendo enquanto eles estavam lá naquela prisão. É, no mundo Upside Down. Deles, tá? Isso aí. Muito obrigada, Francisco, pelo seu comentário. E um outro comentário aqui, o último que vamos ler. Cláudio Boaventura. Mas não sei se é só um desejo meu que apareçam outros personagens de Doctor Who na série. Por enquanto tá bem querendo andar com suas próprias pernas, mostrando aliens diferentes. Mas um spin-off tem que ter outros personagens de Doctor Who aparecendo de vez em quando, como Torchwood teve. Cláudio, muito obrigado pelo seu comentário. Eu acho que foi semana passada, em algum podcast, acho que a gente chegou a citar essa questão de aliens. Eu acho que foi até eu que falei isso, que queria que mais alguns aliens mais conhecidos de Doctor Who aparecessem na série. Também eu sinto falta disso também. Cara, eu acho que foi no primeiro ou no segundo episódio desse podcast. Foi no primeiro. E depois você falou de novo também, eu acho, semana passada, retrasado. E a gente até tinha falado sobre aparecer um Dalek lá. Isso. Dalek. Não, pô. Foi no segundo também. É, Dalek eu acho demais, né, gente? Não, Dalek aparecer. Não precisa ser um bilhão de Daleks, apenas um. Só um, sabe? Só um defeito. Apareceu um Dalek, assim, de participação especial pra o pessoal ficar feliz. É, então, eu acho que, assim, eles ainda... É também porque quando eles gravaram, tava gravando... Ia começar as filmagens de Doctor Who, acho que... Assim, pra nova temporada. Mas eu acho que eles estão querendo deixar essa primeira temporada ainda bem definida, que, tá, nós somos um spin-off, mas a gente não depende de Doctor Who para sobreviver. Nós queremos andar com as próprias pernas. Eu acho que um Dalek é muito poderoso. É muito icônico pra aparecer, pra assim, eles. Nessa série. Eles não iam dar conta. Não. Eu fico entre um Dalek e um Cyberman, tá? Cyberman é mais forte de destruir. Aí, olha só, Léo, mas... a gente tá tentando te ajudar. Tu cita um Cyberman no podcast junto com a Jess. Aí não dá. Sacanagem, né? Você quer ficar sem fazer podcast, essa é a sua vida. Não! Não, mas é isso aí. Então, muito obrigada pelos comentários. E, por favor, continue a comentar lá no nosso site ou no Facebook, que vamos ler mais comentários semana que vem a respeito do episódio de semana que vem. Então vamos falar sobre o episódio 6 da primeira temporada de Class, Detained, escrito pelo Patrick Ness e dirigido pelo Wayne Whip, desculpa, não sei falar o nome dele. E a sinopse é a seguinte: a gangue toda é colocada na detenção por Miss Quill. Bloqueados em sua sala de aula, ficam aterrorizados quando uma explosão os expulsa no espaço e tempo. Presos, claustrofóbicos e flutuando na escuridão sem nenhuma maneira de escapar. Embora um misterioso fragmento de asteroide possa ser sua chave para a liberdade, ele força os alunos a confessar seus segredos mais profundos e mais escuros um para o outro. À medida que as verdades feias saem, problemas começam a surgir na amizade do grupo. E então fazem uma descoberta arrepiante. Eles não estão sozinhos, tem alguém com eles. E essa foi a sinopse do episódio. Esse episódio já começa com a explosão, né? Com a fenda sendo aberta e a gente vê os meteoros. É meteoro? A gente vê os meteoros vagando pelo espaço em direção à fenda. À fenda. E um pequeno fragmento escapa. E olha que coincidência! Bem do lado da sala que eles estão em detenção e causa a explosão que leva eles a ficarem presos pelo espaço e tempo. Eu só não entendi porque a Miss Quill colocou todos eles de castigo. Eu só entendia do Charlie porque ele tinha chegado atrasado. Mas no começo, agora pensando bem... Eu acho que ela tava já marcando de fazer alguma coisa e precisava se livrar deles. Daí ela inventou uma desculpa pra botar todo mundo... Pra ficar livre deles. Todo mundo no mesmo lugar, né? É, depois no final do episódio que deu esse insight, assim, tipo, tanto bom. Eu acho que a gente acho que talvez a gente entenda melhor no próximo episódio. Então, na detenção, eles percebem que estão presos, num lugar que eles não sabem o que é, e descobrem essa pedra. O que eu achei interessante foi que o Charlie tem claustrofobia, ele não pode ficar em lugares que ele sabe que ele vai ficar fechado. Me senti muito representado pelo Charlie. Eu sou claustrofóbica também. Eu não sou claustrofóbica, mas eu entendo de ataques de pânico. É bem cruel mesmo. É bem cruel, é bem daquele jeito mesmo. Você acha que você vai morrer. Eu fiquei com pena dele nessa hora. O que vocês acharam das confissões? Vamos começar pela do Matheus, que foi a primeira. A primeira confissão que ele faz é que ele se vê, parece uma cena, ele fala que é bem vívida, né, a cena. A hora que ele pega, ele tira a rocha, o asteroide da parede, após uma pequena discussão se aquilo é um asteroide ou uma rocha, um asteroide ou uma outra coisa que eu não lembro o nome agora. Então, eles contaram toda hora isso, né? É asteroide, meteorito, mas até agora eu não sei a diferença. Meteoro ou asteroide? Eu também não entendi a diferença. Eu acho que a gente pode abrir um momento cultura e vamos diferenciar asteroide de meteorito. Eu acho que um tá voando em volta do... em volta do planeta, e o outro é o pedacinho que cai na Terra. Pausa para descobrirmos a diferença entre meteoro, cometa e asteroide. Vai, é contigo, Vinícius. Sente a fonte. O cientista do grupo. Olha só. Cometa é uma grande bola de gelo formada pela junção de vários gases que vaga pelo espaço. O cometa é uma espécie de sobra de processo da formação de grandes planetas gasosos do Sistema Solar, como Júpiter e Saturno. Este bloco gelado que você vê aqui é só uma minúscula parte de todo o cometa. E o seu núcleo sólido, que em geral tem uns 6 km de diâmetro. Uhum. Asteroide, que horror. Asteroide. Enquanto o cometa é uma bola de gases congelados, o asteroide é uma grande pedra espacial. Também é uma sobra do Sistema Solar, mas uma sobra do processo de formação dos planetas rochosos, como Terra e Marte. Com formato irregular, a maioria dos asteroides tem cerca de 1 km de diâmetro, mas alguns podem chegar a centenas de quilômetros. Meteorito é um asteroide pequeno. Não há limite exato, mas a partir de 1 km de diâmetro, as pedras espaciais costumam ser chamadas de asteroide. A maior parte dos meteoroides equivale a grãos de areia, mas esses são quase imperceptíveis. Toneladas se dirigem à atmosfera da Terra todos os dias. Já os meteoroides com uns 4 metros de diâmetro deixam sinais mais evidentes. Meteoro é o meteoroide que entra na atmosfera da Terra, passa a ser chamado de meteoro. Com uma velocidade de cerca de 70 km por segundo, essas pedras queimam em contato com os gases do ar, formando um rastro de luz, as populares estrelas cadentes. A maioria dos meteoros são grãos de poeiras que saíram de cometas. E o meteorito são meteoros que não se desintegram totalmente no choque com a atmosfera. Portanto, são pedras espaciais que de fato caem na superfície do planeta. O desgaste da passagem pelas várias camadas de atmosfera faz um meteoro de 4 metros virar um meteorito com cerca de 1 metro de diâmetro. Sente a fonte. A fonte é a revista Mundo Estranho, tá? Muito obrigada, Mundo Estranho, patrocina a gente, eu acho uma revista muito bacana. É isso aí, muito obrigada, Vinícius. Agora a gente sabe que são meteoritos ou meteoros. Então é um meteoro que caiu lá e ocasionou... Meteorito. Não se desintegrou. Não, uma parte só que caiu lá em... Correu. Anyway, voltando. Se você entendeu, parabéns. Deixa nos comentários se você acha que é meteoro ou meteorito. É isso aí. Deixa aí nos comentários. Eu esqueci de prestar atenção na metade do texto. Eu comecei a olhar pros lados. Desculpa, gente. Não, tudo bem, acontece. É, eu tô acostumado com a aula, sei que eu falo um monte de coisa e ninguém presta atenção. Isso aí. A primeira foi do Matheus, que ele tirou a rocha... O meteoro, vou chamar de meteoro. Considere meteoro. Tirou aquele meteoro. De Pegasus! Eu vou bater no Vinícius. Tirou aquele meteoro da parede pra eles verem o que era. E ele teve uma visão nítida que ele tava na Polônia falando pra avó dele quem ele realmente era. Ou seja, que ele era gay. Mas tudo bem. E a outra confissão foi que ele tem medo do Charlie. Ele fala que o Charlie é todo humano. Por fora, todo humano por fora. Já respondeu a pergunta da Tânia. Entendedores entenderão, se você, né, assistiu o episódio passado. Entendedores entenderão. Tirem as crianças da sala. Isso aí. E daí, ele fala que tem medo do Charlie. E o Charlie fica meio que chateado com aquilo, mais ou menos. E daí eles começam a entender sentiu que ele tinha alguma presença naquele momento. E também as coisas começam a ficar... Começam a revelar, além das verdades, aquela pedra de meteoro que parece kryptonita vermelha. Inclusive, tem os mesmos efeitos da kryptonita vermelha. Alguns. Eles forçam... Eu senti uma vibe muito Super-Homem nesse episódio. Por quê? Não sei por quê. Muito Smallville, na verdade. Uma vibe muito Smallville. Saudades, Smallville. Além da kryptonita vermelha revelar as verdades pessoais, aquelas que estão... Não que sejam verdades, porque eles ficaram falando assim, é a verdade, mas é o que eu sinto. Então talvez aquela verdade pra ele não seja verdade pra todo mundo, igual a April falou depois pra Tânia, mais pra frente no episódio. Então a pessoa pode achar que aquilo é verdade, mas é verdade só pra ela. Eles também começaram a ficar... Fazer arrumando briga. É, eles estavam nervosos. Cara, na moral, aquilo não era briga, cara. Cara, eu vi duas crianças da minha sala brigando. Pronto. Empurrando, sabe? Ah, no batendo, finalzinho, batendo peito um com o outro. Poxa! Eu nem sei o que a gente tava falando. Olha a situação brigas, que tá. A gente tá falando das brigas e tal. E você tava falando que não é que são bem verdades, né? Que aí pro chegou e que remete a essa questão do... De que não, aquilo não são 100% o que é a verdade, e sim o que as pessoas estão sentindo sobre determinadas coisas. É coisas que elas têm medo de falar. Não, e não têm vontade de falar, não sentem seguras pra falar. Mas além disso, a kryptonita vermelha, ela deixou todo mundo num estado de tensão muito grande. Eu lembro que tinha um nome pra esse tipo de narrativa, sabe? Onde você coloca os personagens todos num lugar... você tem algo que motiva as reações dos personagens e você fica... É meio que você analisando as reações do personagem frente a um determinado estímulo. E foi basicamente isso que aconteceu o episódio todo. Você tem toda a ação centrada em todo lugar, aquela sala, né? E tudo ali gira em torno da presença daquela pedra. Seja a pedra, né, obrigando eles a confessar, a falar algo do seu íntimo, como também... Eles precisam descobrir de onde vem aquela pedra e como voltar para a realidade deles, né? Lembrando que a gente descobre no meio do episódio que eles estão fora do tempo e fora do espaço. E a Tânia foi a melhor personagem tentando resolver a questão aí, porque ela foi lógica e tentou pesquisar, tentou dividir o que cada um ia fazer para tentar sair daquele lugar. Ela tava, tipo, fazendo contas no quadro, tentando descobrir o que tava acontecendo. Ela foi a pessoa mais racional ali, naquele momento, que ninguém sabia o que tava acontecendo. Ela foi a única... Aí ela começou a perceber que, depois da confissão do Matheus, que a pedra dava resposta pra eles. Isso. E daí, a hora que foi a vez dela confessar, ela confessou que tava... Ela pensa que ele só vem ela com uma irmãzinha menor, por causa da diferença de idade. Mas ela, a gente já comentou em outros podcasts, ela é muito inteligente para a idade dela e ela é uma das personagens que mais tem chance de fazer alguma coisa. De evoluir. E de fazer alguma coisa nos momentos que eles precisam. Porque o Ren tava. Nossa, o Ren tava um saco nesse episódio. Nossa, pelo amor. Morra! Tô torcendo pro Matheus bater nele. Léo. Eu tava torcendo pro Matheus dar uns tapas nele. Nossa, na hora que eles dois foram, eu quase levantei assim, vai, Matheus, vai, briga, vai briga, morrer, briga. Vai morrer, vai morrer. Calma, Léo, calma. Léo, cega, é assim. Periquita. Calma. O Ren tava muito chato, eu acho que ele foi um dos primeiros a gente perceber que a situação ali tava todo mundo estressado, super blaster estressado, além do normal. E até a Tânia falou que não eram eles, né? Foi ela ou foi o Charlie que falou? Não, não a gente não é desse jeito. Foi ela. Foi o Charlie. Gente, foi Charlie? Eu posso insistir no assunto chato? Ai, não, fala. Ai, fala. Depende. Não, cara, olha só. Vocês viram a atuação da April quando ela pegou a pedra? Aquele olhar que ela fez, tipo... É sério, mas... Peixe morto? É, tipo... Foi a que menos entregou, né? Eu acho que a gente tá meio que pegando no pé dela, mas foi a que menos entregou alguma coisa, tipo... Ah, meu Deus do céu, nossa, que revelação bombástica. Não, não só isso, sabe? Eu tipo, nem lembro que você vê a interpretação dela quando ela pega a pedra. Quando ela pega a pedra, né? Logo quando ela pega, ela faz uma cara de Kristen Stewart, né? Ah, meu Deus. Zero emoção. E aí você vê o Charlie, quando ele pega a pedra, e é um dos momentos mais dramáticos do episódio. E você vê uma atuação boa dele, sabe? Tipo, caraca, o cara atua bem. Não, o cara entregou bem, assim. Ele se entregou bem naquela cena do final, que ele fez muito bem. Em comparação com a April, que foi, tipo, sei lá. Gente, eu juro, vamos fazer uma campanha pra pagar uma aula de atuação pra essa menina, junto com o pai dela. Que eu espero que não volte nunca mais pra essa série. É. Eu acho assim. Uma nota aleatória? Não, mas assim, falando das atuações, eu acho que esse episódio foi um dos primeiros gravados porque o cabelo da April tá muito grande. Eu sei que foi pra mostrar a passagem de tempo do último episódio pra esse. E eu acho que esse foi um dos primeiros gravados e talvez ela ainda não tava 100%. Mas é. A atuação dela também não é lá essas coisas nos outros episódios. Mas esse episódio foi bem triste. Essa hora da pedra. Mas eu acho que depois foi bem tranquilo a atuação dela. Assim, não exigiu muito. É porque o que eu comecei a pegar no pé dela é que ela meio que fala com os dentes, eu não sei. É meio estranho. Eu acho que é o sotaque dela, entendeu? É o sotaque dela. A atriz é de Yorkshire. Eu não sei falar. Meu, o sotaque lá é muito estranho. Principalmente pra gente que não é acostumado com o inglês direto, né? Mas é bem pro norte. Bem pro norte lá da Inglaterra. Então, tá bom que ela tem que fazer um sotaque lá de Londres, mas em Londres não existe sotaque, né? Todo mundo fala uma coisa diferente. Eu acho que aí a gente meio que tá pegando no pé dela, mas tá meio complicado. Mas eu acho que a carga emocional maior do episódio estava no Charlie. Não, sim. Esse episódio foi mais focado nele, assim, sabe? Não foi... A confissão dos outros, tudo bem, foi que a gente viu depois que a confissão alimentava a pedra, né? O prisioneiro que estava dentro da pedra. Então a gente descobre no meio do episódio que eles estão num meteoro. E todo aquele meteoro é uma prisão. E que tinha... E que a mente dos prisioneiros ficam lá, naquele... Como fala? Ficam presos naquele lugar. E a única coisa que eles podem fazer é falar a verdade. Por isso que a pedra, quando eles tocavam na pedra, eles falavam a verdade. E que tinha mais 4 consciências lá. Só sobrou essa última consciência que foi que a gente viu. Não, vocês sabem que esse lance do prisioneiro que veio, tipo, de uma fenda... Me lembrou bastante o primeiro episódio da quinta temporada. Sim. Ah, não, a fenda, né? A fenda é muito o plot da quinta temporada de Doctor Who. Sim, é até a mesma fenda. É, e eu tava pensando, né? Será que é a mesma fenda? Mas com a Pandórica lá no The Pandora Opens, como foi tudo dado um reset, eu fiquei meio assim, né? Lembrando mas... que ainda existia fendas em Transalor. Transalor tinha fendas, verdade. Mas, então, essa fenda pode ser uma dessas daí, igual a da quinta temporada. Mas mais diferente da fenda de Doctor Who, que, tipo, faziam as coisas desaparecer, essa faz as coisas aparecerem, né? É o contrário. Fazem as coisas aparecerem fenda lá reversa. Naquele universo de Korra. É fenda reversa. Tipo, porque na quinta temporada levou os pais da Amy. Emília. Saudades, Amy. E várias outras coisas, né? Ela foi esquecendo. E nessa foi algo o efeito contrário. Coloca a musiquinha da Amy na hora que a gente estiver falando dela, Léo. O primeiro rosto que esse rosto viu. Ai. É. Oh. Saudades, Amy. Eu vou chorar aqui agora. Eu achei que o Léo ia falar bastante. Ele assistiu o episódio 2 vezes. Ele tá sabendo mais que a gente do episódio, mas não tá quietinho hoje. Olha, eu não disse que sei mais que todo mundo. Falei que assistiu o episódio 2 vezes porque o episódio é muito bom. Eu ia assistir o episódio 2 vezes, mas depois eu fiquei... Passando nervoso, um monte de coisa aí. Também. E não assisti. Deu tempo. Passando nervoso é ótimo, gente. Sigam o Gustavo no Twitter, porque ele é muito engraçado. Ele tava revoltos hoje. Hoje ele tava muito revoltos no Twitter. O cara ficou pistola, velho. A gente tem a Tânia, que foi a mais esperta de todos eles. Tânia nós chamamos. Tânia salvando o dia, que queria saber. Daí ela percebeu que Tipo, a pedra meio que falava com eles de volta, né? Isso antes da gente saber que tinha um prisioneiro lá dentro. Mas ela foi a primeira a perceber que, tipo, opa, tem alguma coisa aqui. E daí... Aí ela falou o quê? Ela... Na verdade, eu vou dar este... Não, foi o Matheus, né? Não, na verdade, eu vou dar este ponto para a pessoa que eu mais odeio nesta série. Porque foi o Ren que falou que era alienígena, que tinha alguém lá dentro. Foi o Ren. Ashura. Olha só, preste atenção. Este ser está fora do tempo e espaço. Tem um meteoro ali dentro. Aí você vai dar um ponto para ele, de ele perceber assim, gente, isso é alienígena. Claro que... Esta coisa é alienígena, só pode ser alienígena. Nenhuma coisa da Terra vai fazer com que você saia do tempo e do espaço com um meteoro. Meteoros vêm do espaço. Coisas do espaço, sim, são alienígenas. Porque só pra ser um... Exato. Aí a culpa não é minha, cara. O problema foi o pessoal. É, foi não... o Ren, né? Não, a culpa não é minha, que o pessoal tem um raciocínio muito lento. E o que me deixou mais bolado com esse episódio foi o seguinte. Teve um negócio que estourou. Aí eles primeiro, obviamente que todo mundo faria isso. Eles viram lá as janelas e as portas, tudo escuro. Caraca, onde é que a gente tá? Não sei. Aí, em vez dos sujeitos irem em direção logo em sequência da explosão, eles ficam rodeando, olhando assim pro lado, pro outro, pra sala. Ah, como é que a gente faz? Não sei o que. E a pedra lá, cara, só depois. Bem depois que o Matheus pegou aí. Ah, gente, de muito diálogo. É, cara. Meu Deus. Eles ficaram muito tempo decidindo o que eles iam fazer daqui. Como vamos sair daqui? Onde estamos? Eles ficaram um tempão mesmo. Cara, em vez deles irem, gente, vocês lembram daquela explosão que aconteceu agora há pouco, que poderia ter matado a gente? Não, né? Então vem aqui. Teve que esperar o Matheus ir lá resolver o problema. Tá, mas voltando pra Tânia. Aí ela percebe, né, que tem... Opa, isso aqui tem mais alguma coisa. A confissão dela foi essa que a gente falou, que ela... confessou que ela não sentia parte da turma. E daí ela começou a perceber que, tipo, quando eles faziam perguntas, a pedra respondia através deles. E além das respostas, parece que eles liam, meio que ficavam conectados com os pensamentos do prisioneiro, né? Porque depois a gente teve... do ser. Depois a gente teve mais informações que a gente não tinha ouvido. Eles que ouviram direto da mente daquele ser. Aí eles começaram a descobrir, né, o que que era, o que aconteceu, e ficaram naquela. Ah, e agora? Quem vai ser o próximo a pegar a pedra? Ficaram 200 horas. E daí começou até as tretas, né? Começou a rolar as tretas. O Matheus com o Charlie. Eles até citaram Nárnia. Eu achei muito bonitinho. O Matheus falando de Nárnia e falando da Susan. A história de Nárnia até que foi um fanservice, digamos assim. Foi só um... Mais uma citação, semana passada, passada, citaram Senhor dos Anéis, E essa semana eles citaram Nárnia. Então, semana passada a citação do Senhor dos Anéis foi feita pelo Ram, foi bem mal ou menos, né? O cara vacilou na citação do Senhor dos Anéis. Mas tudo bem. Dessa vez a gente viu que o Matheus... O cara vacilou em ter nascido, velho. Olha, a gente viu que o Matheus, ele realmente se interessou pela história, né? Ele falando, foi muito bonitinho ele falando de Nárnia pro Charlie, pra ele... Por que que ele citou Nárnia mesmo? Nem lembro. É porque o Charlie, ele tava meio bolado, aí ele pegou e falou, cara, não seja Susan de Nárnia, por favor. É. Não, mas por quê? Tudo por causa de uma conversa. Me desculpa, eu ainda tô pra ler Nárnia, mas ainda não li, não. Porque também não li, não, mas pelo que eu vi. Eu também não li. Pelo que eu vi, a Susan, ela deve ter ouvido alguma coisa de alguns amigos dela que ela não gostou. E ela ficou bolada com isso. Aí o Matheus. E acabou a amizade. Aí o Matheus virou. O Matheus compara aquela situação. Aí o Matheus. Pode falar, Léo. Cara, por favor, não seja Susan. Seja melhor do que isso. Vem cá e me dê uns pega. Aí o Charlie pegou e foi embora e depois não vale. Vem cá, me dá uns pega, tipo, não. Aí o Charlie... Foi a situação que ele tava comparando, né? Que o Charlie tava... Porque começou todo mundo ficar super irritado e daí começou a sair verdade sem precisar da pedra, né? Vocês começaram a perceber que eles começaram a falar a verdade sem precisar estar com a pedra na mão. Lavar a roupa suja lá no meio da sala. Aí a Tânia começa... Eles começam a fazer perguntas, começam a descobrir. Aí começa a rolar as tretas sem a pedra. E... A hora que chega a vez do Ram pegar a pedra. Todo... Eu posso dar uma pequena adendo? Pode. Pode falar. Eu jurei que a Tamiya tava tirando um encosto do Ren. Encosto do Ren? Porque como é, assim? Porque, cara, se tu vê vídeo de pessoal tentando tirar demônio, entre aspas, né? É de outras pessoas, é sempre isso. Quem é você? O que, que você quer? O que você está fazendo no corpo de fulano? Sai agora, em nome de Jesus, escambau. Mas só faltou no nome de Jesus. Mas sério. É... Aí depois, quando ele caiu, eu fui de novo, o vai morrer. Ai, aí, infelizmente, eu achei que ele fica apagado por um tempo. Podia, né? Ah, eles descobrem, né, que tipo... É, ele podia ter ficado o episódio inteiro apagado. Podia ter morrido. É, eles dizem, para! Que essa matação é um desnecessário do personagem. Parece falando... o Rory. Aí eles descobrem que não pode ficar muito tempo com a pedra na mão, porque senão frita o cérebro deles. Aí começa a rolar aquela preocupação, ah, mas não faça isso, Ram, não faça isso. Aí ele vai lá, todo corajosão, e pega a pedra. Não. Ele no começo virou e ficou, não, eu não vou pegar. Ai, gente, eu não vou pegar, não vou. Para, gente, você não vou. Você não brincou e ia pegar a pedra? Sério, aí chegou, nossa. Eles tentaram transformar o Ren em um alívio cômico, só que não deu certo. A melhor frase do episódio foi a Tânia falando pra April alguma coisa tipo, você é tão branca, tu é uma garota branca. Comecei a rir tanto, mas tanto. Esse diálogo foi muito... Foi muito legal, cara. Ela falando assim, claro que você é otimista. A Tânia falando pra April, claro que você é otimista. Você é uma garota branca, você nunca vai entender. Pra vocês tudo sempre dá certo no final. Aí elas começaram a brigar sem a pedra. Porque aí a April também jogou umas verdades na cara dela. Falou assim, meu, presta atenção, olha o que tá acontecendo ao seu redor. Eu divido um coração. O Ram perdeu a perna. Foi isso do Ren, né? Ai, gente, eu não aguento mais esse drama do Ren. Tem uma perna alienígena. Com a perna alienígena. Ai. Chega! É que ele joga futebol, né? Daí ele não pode jogar futebol. Ele voltou a jogar futebol, cara. Pelo amor de Deus, ele pode jogar futebol. Mas igual... Sim, mas ele falou assim, eu posso jogar futebol normalzinho, não o que ele jogava antes. Por que que esse time das Arábia não contrata o Ren? Logo, e leva ele embora da série. Aí vai logo embora, garoto, pelo amor de Deus. Nem precisa matar. Nem precisa matar, só leva embora. Vai embora, cara, ninguém te quer mais aqui. Pelo amor de Deus. O Ram pega a pedra lá, depois de ser obrigado, e ficar 2 horas. Ai, não sei se eu pego ou não pego. E ele me confessa o quê? Que ele ama... Pausa dramática, ele ama porque eu gosto. A April. Mas, gente, a April foi muito, tipo, Elsa de Frozen. Falou, tipo, a gente se conhece há um mês, como assim você tá me amando já? Vai com calma aí, cowboy. É. Ela ficou muito, tipo assim, como você me ama? Eu não acredito que... Depois ela até confessa, né, na hora dela, tipo, eu não acredito nisso, você se apaixonou muito rápido. Acredito que isso vai durar. Pelo simples fato, ele não ama. Gente, eu tava conversando até um dia desse com o tio Vini. A gente tava conversando outra coisa. É, foi contigo. Mas a gente tava conversando. Eu tava conversando sobre. É porque eu sou o garoto do universo russo, sabe? Eu sou a criança. Então, é. 10 anos de diferença. É, não é mais o. Não é o Matheus mais. Matheus o chefe. O Matheus era agora, não é? Agora... Isso aí. Agora lá. Cara, seguinte. Eu tava conversando com o Vinícius sobre o 5º era o 6º episódio, sobre o relacionamento deles, sobre o psicológico dos personagens. Eles são adolescentes. Eu sei disso porque eu sou adolescente, eu já namorei essas coisas. O adolescente, quando ele... Ele tá parecendo o cara de... Tá parecendo o cara de Gilmore Girls, mas vai, continua. Sou adolescente, mas eu já namorei. Você ficava de mãozinha dada com ela na sala de aula. Para, dava beijo. Dava beijinho no rosto. Vou dizer pra minha mãe. Vai, continua o raciocínio, Léo. Cara, eu odeio o Vinícius, cara. Eu odeio o Vinícius. Fica quieto, Vinícius. Eu vou dar mute no seu microfone. Fica quieto, Vinícius. Mas, enfim, vai, Léo, termina o raciocínio. O adolescente, ele tem esse lance. Pelo menos alguns que não tem um juízo muito certo. Geralmente os homens. Quando ele começa a ter uma relação com alguém, o cara já se apaixona, cara. Ele fica, tipo... O adolescente se apaixona muito rápido. A April, porque a April ela tem a mente centrada. Ela é uma menina inteligente, ao contrário do Ren. O Ren... Não, assim, eu gosto de dizer que o Ren, ele não tá amando ela. Ele tá tendo uma apaixonite de adolescente normal. Que o adolescente tem esse lance. Ele transforma paixão em amor. Sendo que ele nunca amou ninguém, além de seus familiares e alguns amigos. Eu joguei em videogame. É! Isso aí. Mas assim, é que na adolescência tudo é muito imediato. Tudo muito intenso. Tudo muito tenso, tudo muito intenso. E tudo, tipo, ai, qualquer coisa vai acabar o mundo. Tudo é intenso, tudo é imediato, tudo tem que ser agora e tudo. Tipo, tudo ao mesmo tempo agora. Quero agora. Tudo. Vem com tudo, então, meu Deus. Não é bem assim. Não é bem isso. Mas as brigas foram até que interessantes de ver, porque a gente começou a ver o que eles realmente pensam, os personagens realmente pensam. A gente viu que a Tânia não se acha parte do grupo. A gente viu que o Ram. Disse que pra April que ela é a garota da vida dele. O Matheus falou que tem medo do Charlie. As DRs foram infinitas. Mas até que não foi aqueles discursos cansativos igual a gente viu nos todos os episódios. Tipo, foi um diálogo bem mais ágil nesse episódio. Apesar de esse episódio não teve ação. Pouca ação. Mas o roteiro, assim, foi bem desenvolvido, eu acho. E eu gostei muito também, eu tava até falando pro Gustavo, antes da gente começar a gravar, que eu gostei bastante da câmera, da direção, assim, sabe? A câmera focada deu um clima de... Eles estão presos aqui. Foi um clima muito claustrofóbico mesmo. Até pra mostrar o problema do Charlie, mas... Foi um clima bem claustrofóbico. Eu me senti meio... Agoniado. Eu fiquei meia hora que eu tava assistindo o episódio, eu fiquei agoniada com aquilo também, sabe? Deu pra sentir a agonia dele. Eu queria ter ficado mais agoniada, mas a minha mãe ficou me interrompendo o episódio, querendo falar, conversar, de 5 em 5 minutos, aí eu tive que acabar toda hora. Aí não rolou, né? Aí não rolou essa empatia. Mas eu consegui ficar, tipo, sentir a agonia deles ali, preso naquele lugar, e eles descobrindo as verdades não ditas que eles guardam. Depois da confissão do Ram, foi a vez da April segurar a pedra. E o da April foi a mais forte, né? Porque por causa do sangue do Shadow King. Segunda mais forte. Ela, apesar de ela ter perdido um pouco a ligação no episódio passado, ela ainda tem... Ela ainda, se ela parar, assim, parar um segundo e se concentrar, ela ainda consegue sentir o Shadow King. E daí, como ela disse, ele não esperava que ela tivesse o sangue do Shadow King, de outro alienígena. Então ela... A ligação foi a hora que ficou mais forte ali, a ligação com a pedra, né? Que eles começaram a falar com ela. Não foi nessa hora? Foi, até o cara falou, confesse! Confesse! Isso aí, eles começaram a ouvir, confesse! O engraçado é que eles sempre começavam confessando algo bem, bem bobinho, né? Tipo, ah, isso daí tava meio na cara. Não meio na cara. Eles começaram a confessar coisas bem... Não afetavam diretamente o grupo. Eram coisas pessoais. Tipo, o Matheus falando da avó dele. A Tânia falando da vez que ela era... O doce que ela quando roubou. Ela era pequena, que ela roubou o doce na loja. A mãe dela falando com ela. E a Pera tava lá pra causar discórdia no grupinho. Sim, porque a única saída que o prisioneiro ali conhecia era a morte, né? Pra eles saírem daquele lugar. Até sobrar um só e conseguir se livrar. E daí a hora que a ligação com a April ficou mais forte, foi a hora que a gente começou a descobrir mais coisas também sobre onde eles estavam, o que tinha acontecido. Ah, e na hora que a April foi tocar a pedra, tipo, ninguém se opôs. Todo mundo falou assim, tá, vai lá então. Ninguém ficou prestando atenção. Ou a pessoa tava de saco cheio dela, ou eles queriam mesmo, e já tava na hora de descobrir. Daí, o que ela confessa que afeta o grupo é que ela não ama o Ram do jeito que ele ama ela. Ela é inteligente. Aí o Ram ficou todo... É, ela é uma pessoa que raciocina antes de fazer as coisas. Ela é uma pessoa realista. Daí ela fala que não acreditava naquele amor do Ram, como a gente já comentou. E o Ram fica todo bravinho e tal. Ele é burro. E daí eles vão Daí eles vão descobrindo mais coisas a respeito de onde eles estavam. E por último, nós temos a confissão do Charlie. Aí fica naquela de novo, Charlie, não pegue na pedra, não faça isso, você vai morrer. E como eu falei, a carga emocional maior tava no Charlie nesse episódio, né? Que ele se sentia deslocado, até por ele ser alienígena. E a hora que a April e a Tânia discutem, que a April fala, ah, para, você tem que olhar ao seu redor, tipo, não é só você que tem problemas. O Charlie também se sente estranho, porque ele é de outro planeta e o planeta dele foi destruído. Alô, não é só o seu mundinho, né? A confissão do Charlie é que... O que ele falou? Deixa eu lembrar. Ele teve várias confissões. Ele teve confissão sem foi a o que pedra. Mais teve confissões, né? Ele teve confissões isso. Antes de pegar na a pedra. A primeira confissão foi sem a pedra. Não, é. A primeira confissão que ele teve foi com relação a ele querer matar o Shadow King. Não, primeiro... Isso. Não, erro. Primeira confissão foi ele dizer que eles não conhecem ele de verdade. E depois ele virou e falou, eu queria matar o Shadow Kings. Eu tô com raiva, eu deveria ter matado eles, quando eu tenho essa vontade, etc. Tararão. Aí quando ele pegou na pedra, ele começou a tentar fazer com que o prisioneiro confessasse. E a última confissão dele, que aparentemente foi a mais pesada, e eu fiquei muito bolado com isso, foi ele amar o Matheus, mas ter medo de perder ele. Não, ele falou assim, eu amo você, mas eu sei que eu vou te perder. Foi isso mesmo. E eu acho que essa cena levou, tipo, vários takes pra ser filmada, porque, não sei se é impressão minha, mas a... Tipo, ele começou a sangrar pelo olho, pelo nariz, pela orelha. Sim, não, só pelo olho, pelo... Uma cena, ele tava... Ai, pelo olho, pelo nariz, na verdade. Mudava, não tinha mais sangue, depois voltava sangue. É, deu uns erros de continuidade nessa cena, isso. Na verdade. E no final ele não tava mais sangrando. Ele limpou o sangue. Não tinha mais sangue. É, pode ser. É, mas ele foi o que mais confessou. E a gente também descobriu que, tipo, ele não tinha amigos. Apesar dele ser um príncipe lá no planeta dele. Falou que a pessoa que mais conhecia ele era o cara que escrevia discursos pra ele. Desde os 7 anos ele fazia discurso. Então ele não tinha essa dinâmica de saber quando ele magoava as pessoas. Ou quando ele não entendia o que elas falavam a respeito da Terra também. Ele não tem essa dinâmica de conviver em um grupo, né? Porque eles começam a falar assim, ah, pra quem que você vai ligar? A não ser a gente ou a Miss Quill? Daí ele percebe, aí ele fala, né, que ele não tem esse negócio de ter amigos. É a primeira vez que ele tá tendo amigos. Porque ele é o único que não ficou bravo, né, por causa da influência da Predator. No até que foi final, mas no final ele foi bolado. É, no final, mas no começo ele era o único que não tava sentindo o efeito da raiva da que tava emanando lá daquele pedaço de meteorito, ou meteoro, da criptonita vermelha. Ele que tirou eles de lá, né? Confessou, como o Léo falou, ele confessou que ele queria matar o Shadow King quando ele teve a oportunidade. Mas ele também falou assim, se eu fizesse isso, eu ia perder o Matheus, cometer um genocídio, resolver um genocídio com outro genocídio. Ele não queria isso. É, vem cá, assim, rapidão. Porque eu ainda não entendi o que matar o Shadow Kings vai influenciar no Matheus. Ele tem que matar a Terra pra poder matar o Shadow Kings? Sim. Sério? Gente, basicamente o que acontece é o seguinte. Aquela... O gabinete. Peraí, calma aí, rapidinho. O gabinete. Pelo que eu entendi, aquilo pode ser utilizado como uma arma e, ao mesmo tempo, aquelas almas podem possuir... os corpos daquela população. Tem uma coisa assim. É, então, isso não, eu também entendi mais. Eu me lembro, o gabinete então... das almas tem duas funções, que no caso são essas duas que tu falou, mas eu não achava que ele tinha a terceira função, que era tudo ao mesmo tempo. É, pois é, deu a entender que seria tudo ao mesmo tempo, entendeu? Tá explicado. É, ficou meio confuso isso. Então, o Charlie, ele confessa que queria ter matado, mas não matou porque ele talvez ia perder o Matheus. Não sei, ficou meio confuso mesmo. Poxa, será que vai matar a humanidade toda ou só a raça do Shadow King? Ah, e eles citam o Doctor no começo do episódio, a hora que tá o diálogo entre ele e a Miss Quill. Sim, e aparentemente a Miss Quill tá pouco se nichando pro Doutor agora. É, tipo, claro, agora que ela... Ela até fala, né, como se o Doctor tem que falar tudo como se ninguém no universo pudesse pensar por si só. Achei engraçado isso, porque o Doctor às vezes acha que só ele tá certo, né? Isso. Ainda mais na... nessa encarnação que é atual que a gente tá vendo, o 12º. Na temporada do Tenant também tinha esse lance, ele até comentou com uma mulher lá que ele é o senhor do tempo, que pode fazer as próprias regras e que ele sempre tá certo. É. Isso também é retratado na temporada do Matt, que o Matt, ele pega e tira um maluco lá de uma cidade e ele parece que vai matar o maluco. Aí a querida Amy Pond, a Amélia, saudades Amy, vira e fala, então é assim que você fica depois de viajar muito tempo sem alguém com você? Muito tempo sozinha. É. Episódio do Big Bang. Episódio do Big Bang. Esse mesmo. Mas assim, foi engraçado ela comentar isso, porque é uma característica mesmo do Doctor de achar que as pessoas têm que pensar no jeito, do jeito dele. Por isso que ele tinha altas tretas com a Clara, né? E fala com Clara. Principalmente com a Clara. Com a Clara, com a dona. Com a Clara. Com a dona. Com a dona, porque ela, tipo... Ela saudades, assim, dona, mas... melhor companheiro. Meu Deus do céu. A dona era altas tretas. Caraca, mas voltando a... Eu só queria lembrar. Eu acho que eu não lembro da dona, hein? Oi? Tchau. Não, tô falando que eu não lembro. Tô conectando agora, Gustavo. Léo, nesse momento... Não, pera, é uma piada. Eu acho... Ela não lembra... Ah, tá bom. Ela tem uma das melhores frases que o doutor pega e fala. Doutor, tarde, senhor do tempo? Sim. Aí ela... Dona, humana... Dona Noble, humana, não, algo assim. Ah, voltou na classe. Isso daí foi só um fanservice pra falar que eles fazem parte do universo de Doctor Who e citaram o Doctor. E no final, o Charlie consegue tirar eles de lá, daquele universo que eles estavam, daquele lugar, do Upside Down, E a pedra começa a sugar ele. Porque ele precisava de um outro prisioneiro, né? É, porque a consequência das confissões do Charlie foi que a pedra, o prisioneiro morreu. Ele teve que matar o prisioneiro. Cara. Até que no final o prisioneiro fala, você é o meu assassino. Aí ele, sim, eu sou. Aí explode a pedra. Caraca! Caraca, velho. Realidade. Eu acho que a confissão que levou ele de volta não foi nenhuma das que o Charlie falou, a não ser essa, você é o meu assassino, sim, eu sou. Deve ter sido essa, cara. É, foi a final, né? Foi o que fez tudo explodir. Caraca, de novo. Caraca, velho. Agora que... Puxa, vi. Porque ele que... O prisioneiro... No final, deu a entender que o prisioneiro queria se libertar. E a única forma que ele tinha de se libertar, porque ficava... O que ficava preso ali na prisão era a consciência, né? Então não tinha mais um corpo. Igual o Léo falou que ele... O Charlie era o assassino dele, né? Foi a libertação. O que quebrou também, né, aparentemente, a prisão. E eles voltaram pra realidade deles no final do episódio. Aí o Charlie falou assim, ah, acho que a gente voltou. Mas a pedra começou a sugar ao Charlie, porque ele precisava de um prisioneiro. E naquele momento o Charlie era o que mais carregava a culpa. Ele tinha cometido um crime, né, cara, basicamente. Ele matou uma pessoa. Ele matou uma pessoa. Ou a consciência da pessoa, né, mas ainda é... Era... Não, sabe por quê? Eu acho que ele matou uma pessoa numa consciência, sabe por quê? Que a pedra tava sugando o Charlie por inteiro. Sim, mas daí então, eu acho que ia ficar só a consciência do Charlie na pedra, entendeu? Porque eram só a consciência. Eles explicaram no começo. Poderia se desfazer do corpo, né? É. Eles explicaram lá no meio do episódio o que acontecia. E foi isso. E daí a Miss Quill chega e fala, nossa, vocês ficaram o dia inteiro. Com a cicatriz no rosto, cabelo comprido. E gente, com aquela cara. E tipo, você falou assim, meu, o que aconteceu? Tu olha assim, você fala assim, meu. E ela... O tempo passou mais tempo fora quando do que ela entrou. Quando ela entrou na sala, na minha mente, começou a tocar Highway to Hell. Highway to Hell. Hã? Gente, às vezes eu juro que eu gostaria de tentar entender a mente do Léo, mas é tão difícil. É porque a Miss Quill, quando deu aquele tiro, eu virei e falei, é ela, cara, não tem como ser outra. Aí quando ela entrou, achei que ela ia entrar com aquele cabelo curto, de boa e tal, ela entrou toda badass. Aí começou a tocar. Começou a tocar Highway to Hell quando eu vi ela. Do nada, cara. Na minha cabeça. Caraca. Tá. Chega, cara. A gente já divagou demais. Tá, aí a Miss Quill chega lá com uma arma na mão, dá um tiro na pedra e salva todo mundo lá de novo. E chega com aquele cabelo super comprido, aquela baita cicatriz no rosto, aquele olho meio parece que cortado, assim, o olho dela tava meio estranho, o olho esquerdo dela também. Parece que tá meio cego, né, velho? O verme dentro da sacolinha pro Charlie. Eu achei nojento aquela parte. Daí ela até fala assim, considere esses a última vez que eu te salvo, porque eu sou obrigada. As coisas vão mudar, segundo a Miss Quill. As coisas vão mudar, segundo a Miss Quill. E daí sai todo mundo pé da vida com todo mundo, ninguém olhando pra cara de ninguém. O Ram falando não, que... pra tu ter uma ideia... Isso foi uma outra cena que me incomodou um pouco, mas não mudou o fato de eu ter gostado do episódio. O Ren, todo, ai, eu vou me embora, não sei o que, ela não gosta de mim, passou direto pela Miss Quill. A April passou direto pela Miss Quill porque também tava bolada. A Tamia, acho que ela tava cansada e queria ir pra casa. Aí ficou o Matheus, o Charlie e a Miss Quill dentro da sala. O único que notou tudo aquilo foi o Matheus de novo, velho. É, o Matheus tá se saindo melhor do que encomenda, né? Ele tá sendo um dos próxima que percebe... temporada, por favor, coloque o Matheus como personagem regular. Já tá regular, né? Eu acho que só teve um episódio que ele não... Mas ele foi o único que percebeu as flores, o único que percebeu a pedra. Então, tem uma pedra aqui, vamos ver o que aconteceu. Mas foi o único. Foi o primeiro, assim. Ele tá saindo melhor do que muitos personagens ali. Ele tá... sendo bastante inteligente, digamos assim, bem... Ele tá sendo melhor do que muitos Rams por aí. Ah, e o Ram se achando também, né, no meio do episódio. É, porque você me tem, um atleta, e você nem se esforça em gostar de mim. Mano, como se a guria fosse obrigada a gostar dele, mano, só porque ele é sério. Atleta. É a sério, vontade velho. De dar uns tapas nesse Ram nesse episódio. Na hora que o Matheus... Na hora que o Matheus foi, virou pra ele e perguntou... tá procurando uma briga, eu pedi, dá só um soco no meio do nariz pra quebrar, cara. Porque briga de verdade só começa quando alguém leva um soco na cara. Pronto, acabou. Ai, mas tava... O Ren tava... Ai, gente, eu super troco o casalzinho malhação drama adolescente por um... Casalzinho malhação. Mas o problema é que o drama é do Ram. A April não faz drama. Quem faz drama é o Ram. Tipo, esse episódio... Ele é um idiota, ele é um burro. Ele se acha, nossa, eu sou um atleta, qual o problema? E você, eu tô aqui, blá blá blá. Ai, que saco, velho, que cara. A gente, depois olha sabe só. Por que... depois cara, não sabe por que a guria não gosta dele. Na moral, os Shadow Kings destruíram planetas. Eles destruíram o número de planetas, quase uma galáxia. Mas... A maior maldade que eles fizeram na vida deles foram deixar o Ren vivo. Eu já falei pra parar com esse ódio gratuito com o personagem. Mas não é gratuito, ele merece. Não, mas gente, não, Gustavo, sim, mas merece palmas morrer. Pro Gustavo. Ele só precisa sair. Palmas pra você. Palmas pra você. Ele só precisa sair. O melhor homem do mundo. Chega. Chega. Citando Wesley Safadão pro Gustavo. Isso. Meu Deus do céu. Meu, cara, mas foi o Ransom acabou o episódio, cheio de tretas. Foi um Clube dos Cinco Reverso. É Clube dos Cinco em português, né? The Breakfast Club. É Clube dos Cinco, sim. Eu ia achar muito legal se do nada eles em cima da mesa começassem a dançar. Não, não ia fazer parte do episódio. Eu ia virar assim, poxa, realmente Clube dos Cinco total, velho. Mas foi um episódio muito bom. Vamos às conclusões finais, então. Pode começar, Léo, senão a gente vai ficar mais 200 horas aqui. Muito bem, cara. Véi, assim, eu também tinha comentado com o Vinícius quando eu vi o trailer que esse episódio me lembrou muito o episódio em que o Doutor tava naquele ônibus indo pra uma expedição, em que só tava o Doutor lá e mais uns passageiros. E isso me deixou assim, caraca, velho, é meio... Não sei se foi uma referência, ou foi uma referência realmente com relação àquele episódio, ou se foi só eles esqueceram e lançaram esse episódio por aí. Mas enfim... Cara, apesar do episódio não ter quase nada de ação, eu gostei. Eu gostei do fato da April ter sido inteligente, eu gostei do lance da pedra, eu gostei da resolução do episódio, eu gostei no final a Miss Quill aparecer badass. Gostei de quase todo episódio, cara. Quase todo. Eu não só vou falar o que eu não gostei, porque senão a Jéssica vai, né? Só não gostou do Ram, né? Obrigado. Quem gosta do Ram? Nem o Gustavo, coitado, tadinho. Nem gosta do mundo. Né? Ele gostou do Ram. Jess. Vai. Terminou, Léo? É, eu gostei mais do Matheus. Matheus não, do Charlie. Foi mal. Eu gostei muito do Charlie, porque... realmente, a gente não conhece ele. Ninguém ali conhece ele. Ele é um alienígena que as pessoas acham que conhece ele. As pessoas têm muito desse lance de achar que conhece as outras pessoas, mas não conhecem, cara. Só naquele... Eu acho assim, o Charlie é um dos melhores personagens de Class, assim, sem sacanagem agora. Assim, né? Ele é um que tem a história mais bem desenvolvida. Por mais que ele seja muito fechado e a gente conheça pouco ele, ele tem um desenvolvimento muito bom. Muito bom. E, assim, é muito legal que ele tem um personagem de apoio, que é o Matheus, que ajuda muito ele. E os dois se desenvolvem muito. A Miss Quill também... Ó, gente, a Miss Quill tá em outro patamar. Não quer, né? É, como cara, eu não sei como é que é. É por isso que eu não citei ela, cara. É, assim, dos cinco, podemos assim dizer... O Charlie é o melhor personagem ali de longe. Logo depois vem a Tânia, que é uma personagem muito boa. E aí, os outros dois a gente nem precisa comentar, porque a Jess vai me matar. É, terminou, Léo? Terminei, pode continuar aí. Acerca das minhas agora considerações finais, eu achei, assim, um dos melhores episódios de Class. Ele teve uma resolução muito boa. Tudo bem, faltava 10 minutos e eu tava vendo, meu Deus do céu, como é que isso vai acabar? Será que vai ter mais uma daquelas resoluções cagadas? Empurradas, é isso. Que nem foi com o episódio 2, sabe? Que a gente foi vendo. Acabou assim, tipo, resolveu assim? Não, cara, foi uma resolução ótima. O Charlie tava excelente no episódio. A Tânia mostrou mais uma vez que ela é uma personagem muito inteligente. E a Miss Quill salvando o dia foi maravilhoso. Teve alguns pontinhos, assim, que... alguns momentos em que o episódio deu a entender que ia lentificar muito. E aí logo ele depois ganhava fôlego, sabe? Foi bem legal. E eu tô muito animado pro próximo episódio, sabe? Vai ser, aparentemente vai ser tudo o que aconteceu com a Miss Quill... durante a detenção deles, e eu olhando para aquela floresta, que eles sabem onde lá que eles estão, me lembro muito as cenas iniciais de Star Trek Além da Escuridão, aquela floresta meio vermelha, essas coisas assim que eles passam correndo no comecinho do filme. Eu fiquei muito animado pro próximo episódio. Assim, depois de dois episódios bem fracos, que foi o 4 e o 5, centrados na April, veio esse episódio assim que conseguiu renovar meu ânimo com a série, sabe? E me deixou bem ansioso pro próximo episódio. Enfim, é isso. Tavo, considerações finais a respeito do episódio? Conclusões finais. Quase tudo que eu ia falar o Vinícius já falou. Mas a gente teve o drama de cada um, a gente conseguiu conhecer melhor os personagens. Tiveram ótimas atuações, teve a da April, e eu gostei bastante. Tipo, em geral, eu daria uma nota 4,5 de 5. Ui, já deu a nota, já. Deu a nota, depois eu pergunto e repete. Isso aí, as minhas considerações finais, foi muito bom, igual eu já falei, o roteiro eu gostei muito, foi bem escrito. O Patrick Ness parece que se achou nesse episódio, porque, meu Deus do céu, tava difícil, depois de 3 episódios bem blé. 3? Esse episódio... Você achou? Tu achou Night Vision blé? Ah, mais ou menos. Foi bom. Meio parado. Foi meio parado, mas bom. Mas depois desses dois últimos episódios, focado na April, esse episódio foi um alívio. A gente viu que tem fôlego. E as brigas deles, assim, foram bem fundamentadas, as diferenças, né? O medo que eles têm, as confissões deles foram muito boas. A gente só não gostou do Ram. Normal. E eu quero muito o próximo episódio, que parece que vai ser focado na Miss Quill, como o Vinícius falou. E eu acho que a gente só vai ver eles de novo, todo mundo junto, na season finale. Porque agora só falta mais o sétimo e o oitavo episódio pra acabar a temporada. E é isso aí. E assim, como eu falei no episódio passado, como boa parte da treta com Shadow King foi resolvida no arco da April, a gente vai pra season finale sem saber muito o que acontece. A gente não tem... Eu não tenho previsão. Entendeu? Tipo, a gente vai ter um episódio agora que vai quebrar o ciclo de episódios na escola, que vai contar como a Miss Quill perdeu o verme, né? E a gente vai pra season finale sem muito saber o que aconteceu, né? Eu não tenho ideia do que essa season finale nos reserva. E BBC, por favor, renova a Class, tá? Renova que eu... Ainda não tivemos informações da renovação. Cara, até agora, pelo menos até esse podcast está sendo gravado. Cara, assim, pelo fato da gente não saber o que vai acontecer no último episódio, é que me deu um pouco de medo, sabe? Porque eu sinto que vai ser um episódio muito ruim, cara. Não, é assim... Calma, Léo. Porque assim, cara, vamos lá. A gente nem chegou na season finale. Vamos terminar, daí você fala. Deixa eu terminar, aí você fala. Notas? Tá. Vamos às notas. Pode começar, Léo. Cara, eu só não vou dar um 5, porque, enfim, teve algumas coisas que me incomodaram, principalmente o Ren, mas teve algumas coisas que me incomodaram, mas eu dou um 4,5. Vinícius? 4,75, tirando 0,25 por conta do Ren. Minhas alunas sabem que eu sou Caxias com esse lance de ponto. Então, 4,75. Gustavo? 4,5 também. Eu vou dar 4,5 também, porque né, teve algumas coisas que me incomodaram. Próximo episódio 7, o episódio antes da season finale, vai chamar The Metaphysical Engine or What Killed Dead. E também vai ser dirigido pelo cara que dirigiu o episódio hoje. E é isso aí. Gente, eles têm que parar de fazer esses títulos trava-línguas dos episódios. É complicado. E é isso aí, gente. Vocês querem deixar o Twitter, começando pelo nosso convidado? Gustavo. Tá, me seguem lá, tipo, desconsidera a metade das coisas que eu posto, mas é underline, não, pera, é @Gustavo_F. Vinícius. Quem quiser me seguir é Vini Rod, Vini com E no meio, tá? E sigam lá, de vez em quando a gente fala, tem umas gift talks, então estão todos convidados a participar das nossas gift talks. Tá, eu, Jess, Gustavo, Léo, de vez em quando a gente tá aleatorizando no meio da timeline com os gifs loucos e umas disputas idiotas. Então quem quiser, pode ir lá. Quem não quiser, pode me ver falando de séries, reclamando de algumas séries e falando de Pokémon, como sempre. Pokémon. Léo? Eu não vou nem falar no Twitter porque tá no post e o nome é muito complicado, mas enfim. É lá... É só eu falando besteira mesmo. O meu é @Jessica_Laize, segue lá. E amanhã, a gente tá gravando esse podcast dia 22 de novembro de 2016, então amanhã é aniversário de Doctor Who, de 53 anos. Então é isso aí, se você não assistiu os especiais de aniversário de Doctor Who, The Day of the Doctor, que é o especial que tem o décimo e o 11º, e o War Doctor, e assiste lá, a gente tem no Universo Who, no nosso site, universowho.org. Assista, é muito bom o episódio. Temos a chance de rever o nosso querido Matt Smith e o querido David Tennant. Claro, mais a participação de... Infelizmente tem a Rose, mas a gente deixa pra lá. Mas assistam. E também tem o mockumentário, digamos assim, um falso documentário... que foi escrito pelo Mark Gatiss, por incrível que pareça. A única coisa boa que ele fez pra Doctor Who, que é um documentário de como começou a Doctor Who, então seria bom, amanhã é aniversário, ou não sei que dia que você vai estar ouvindo esse podcast, não vai sair amanhã, não sei se o Léo vai dar conta, pra ser no mesmo dia do aniversário. Então é isso aí, assista esse documentário, também tem lá no nosso site. Eu vou deixar os links no post do, aqui do nosso, no post do nosso site. E eu vou deixar também link no nosso Facebook. Amanhã vou colocar lá por causa do aniversário. Então, independente do dia que você tá ouvindo isso, procura lá no nosso site esse mock comentário. Não sei se é mock comentário, esse fake documentário meio fake que o Gates escreveu, o Gatiz Gates, o Mark Gates escreveu, é muito bom. Eu acho que é mais... fiquei emocionada. Desculpa, eu não acho que eu definiria como um documentário, mas uma cinebiografia de Dr. Who. Uma cinebiografia de Dr. Who. É bom pra gente saber que Dr. Who começou há 53 anos atrás e que no começo não era nada pra shippar Doctor com Companion. Olha. E Doctor Who não é isso, e Doctor Who... Concordo plenamente com Jessica. Também é muito concordo. Mais do que só shippar Doctor com Companion. Então... parabéns, Dr. Who, por 53 anos. A gente te ama. Não abandona a gente nunca mais, apesar da BBC te tratar muito mal ultimamente. Né? E se você chegou até aqui, ao final, muito obrigada. Desculpa se esse podcast foi longo, se a gente teve... falou algumas besteiras, se a gente repetiu muitas coisas. Mas é isso aí. Muito obrigada por ter acompanhado a gente. Segue a gente lá no Twitter. Valeu. Falou. Braço. Falou, gente. Até mais. Falou, gente. Tchau, tchau. Me sigam no Twitter. Graças. Musiquinha de Stranger Things ao fundo. Ok, ok, ok. Então, vai pro Upside Down. E... o quê? Oi? Nada. Gente, olha só, vamos fazer um combinado. Não vamos citar, olha só. Há cinco episódios, o Pedro faz participação independente dele estar presente. É verdade. Ou não. Vou fazer um bingo. A gente vai fazer um bingo do podcast. É. É o melhor bingo. É. Enfim, então vamos tentar hoje não citar, Pedro não ir pra edição final. É, ó, você corta essa parte que a gente tá falando do Pedro e bota lá no final do podcast, Léo. Ok, Pedro, você está no final do podcast. Isso aí. Se lisonjeado. Olha, espera aí, deixa eu carregar a página aqui. Ah, carregou. Amo minha internet. Net, patrocina a gente, Net, abraço. Microsoft também, Microsoft patrocina a gente, porque o meu headset e o headset do Vinícius são da Microsoft, então patrocina a gente aí, Microsoft. Olha, patrocina porque foi caro. Foi caro, foi caro. É melhor. O que foi, Gustavo? Oi, Gustavo. Não ia falar que Linux é melhor, mas vou ficar quietinho aqui. Agora a gente nunca vai ser patrocinado pela Microsoft depois de uma dessa, Gustavo. Obrigado. Tô Linux, Gustavo. Mas vamos lá. Então... Gustavo abriu a boca e já quer na gente. Então é isso aí, ó. Foi isso. Vou falar! Deixa eu falar! Tá difícil hoje. Não me diz um dia que não é difícil gravar esse podcast. Eu tenho... I had a dream. A dream que um dia eu ia gravar esse podcast sem interrupção. Mas vamos lá. E vamos esperar carregar de novo o site. Lariri, larai. Agora vai, pronto. Isso. Alguém quer chocolate? Não. Quero. Das confissões. Vamos começar por quem começou a confissão, que foi o Matheus. Cri, cri, cri, cri, cri. Eu tô tão lembrado da confissão dele. O que ele falou? Ah, deixa eu lembrar. Foi ele, ah, cara, que ele tava... Eu não lembro. Ele tava na Polônia, foi visitar a avó dele. E... cara, então, pera. Polonês. O Matheus é polonês. Eu não... nunca ia adivinhar isso. Nem eu. Eu achava que ele era italiano. Eu também, com esse nome. Quem falou isso? Léo ou Gustavo? Eu nunca vou, Gustavo. Nunca vou não, conseguir. Gustavo. Nunca vou conseguir diferenciar a voz de vocês dois, gente. Desculpa. A do Léo tem sotaque, a do Gustavo não tem. Ô, Jess, dá uma olhada no seu celular, da sua notificação do Twitter. Só dá. Eu não quero nem pensar no que aconteceu. Peraí, então vamos começar de novo pela linha de raciocínio. Começar a pergunta de novo. Ah, o que eu tava falando? Ah, das Tá, Matheus. Matheus, tá. Confissões. Aí, vamos começar de novo ali a pergunta. Mas tudo bem. Voltando. Eu assisti uma... Da academia. Eu comecei a seguir o pessoal, tipo, os atores no Instagram. E eles são ótimos. Uhum. Tipo, a atriz que faz a Tânia, eu não sei o nome dela. Vivian Opara. É, Vivian Opara. Sim, é ótimo o Instagram dela. Ela... É, vamos mandar foto. Oi? Oi, Vini. Oi, Gustavo. Essa música tá na minha playlist da academia, que eu nunca vou fazer. Tá lá. Oh, meu Deus do céu. A música é nova, viu? É uma boa percebem pessoas que o nosso querido convidado, uma pessoa que paga a academia, não vai. Não vai. Como, quem nunca pagou academia e não fala? Cara, até como hoje eu falo que vou pra academia e não vou, velho. Olha só, já desisti da academia. Revelações aqui. Existe alguém que não está presente nesse podcast, que paga a academia, não pode ser nomeado. E não vai também. Deixe nos comentários se você sabe quem é. Quem é? Esse que não pode ser nomeado. Aquele momento que você percebe o vácuo entre o que entre você e o Léo, sabe? Crianças da sala do Léo. Tipo, você fala, meu Deus do céu, eu tô velho. Você não é mais criança. Então, eu ia perguntar. Quantos tem o Léo? Por quê? Não, cara, eu tô falando. É porque a minha frase ela saiu muito mal formulada, não tô, foi mal. O Léo tem 12 anos, mentira. Tem 17, né? Oi, gente! 17. Oi, gente, eu sou o Léo, eu jogo Minecraft e eu edito. E jogo LOL! E jogo LOL! É. Viu, Léo? Eu gosto de ver a Tsunade e eu pauso o Street Fighter pra ver a calcinha da Chun-Li. Street Fighter não é da sua época. Voltando. Olha! Nossa, cara! Tchau, gente, tchau. Vamos voltar aqui. Você vai cortar tudo isso, tá? Tá bom. É, voltando. O que a gente tava falando das brigas? Daí eles começam a ficar... Eu nem sei o que a gente tava falando. Olha a situação brigas, que tá. Das brigas. A gente tava falando... A gente começou falando da... Não. Caraca, me perdi, velho. Imagina eu. Gente, pausa, a gente podia fazer uma pausa, assim, por 5 segundos da música de Rings of Yaka, tem só pra gente sentir o drama da regeneração do Onzimo. Onzimo! Onzimo! Onzimo! Sério que vocês nunca falaram assim? Ai, sim, não. Eu e aquele que não deve ser nomeado não. Somos muito estranhos. Peraí, para. Para. Desconcentra. Volta. Para. Eles começaram a lavar roupa suja. Ai, nossa. Foi um... Cara. Gente. Opa, morreu o mosquito! Léo, bota isso no final. Com certeza eu vou botar, cara. Morreu no mosquito. Aí bota a marcha fúnebre depois. É isso aí. Eu não sei o que é. Mas... Não sei qual foi o melhor. Esse é o top. Não. Deus me livre, nunca mais falo gente, isso. Hoje não tem. Hoje os meus dois gatos estão do lado de fora do quarto. Entendeu? Não corre o risco de nenhum pular aqui, nem o outro querer entrar debaixo da cama. Ou eles brigarem. Comi as minhas provas. A Tânia começa a descobrir, e eles começam a fazer perguntas e começam a descobrir. E eles vão percebendo que a pedra, ela se alimenta. Tá chovendo dentro do meu quarto, espera um minuto. Ah, tá chovendo! Como é que é o nome daquele filme, gente? Gente, quem salvará nossas crianças? Eu ia falar dançando na chuva, mas tudo bem. Ah, né? Sim. Esqueceram de mim? Não sei. Isso também. Esqueceram de mim? Oi? Ah, não sei. Gente, que vontade de ficar assim, sem fazer nada dentro de casa e vendo Esqueceram de Mim. Ai, dá cara. Vontade. Às vezes dá vontade de ver uns filmes de sessão da tarde. Assim. Ô, Léo, você não pode falar nada, porque esses filmes nem eram da sua época, pelo amor de Deus. Mas eu assistia na sessão da tarde, porque os filmes da sessão da tarde passavam na minha época. Entendeu? Macaulay Culkin nem atua mais. Eu sei, mas... Ele nem era... A minha infância foi sessão da tarde. Filho, quando você teve infância, sei lá, o Macaulay... Voltei! O Macaulay Culkin tava tendo overdose tava já. Perdido na droga, sim. É, gente... Por que vocês estão falando do Macaulay Culkin? Eu saio 2 segundos e vocês estão falando do Macaulay Culkin. É melhor do que do Walking Dead, né, cara? Olha! Ah, demorou, mano! Demorou pra alguém falar isso aí. Peraí, deixa eu twittar isso aqui. Deixa eu twittar isso aqui pra... Meu Deus o nosso amigo quis saber. Hoje a gente vai terminar de gravar 1 da manhã, né? Aquele dia a gente terminou de gravar 30h, hoje vai ser 1 da manhã, pelo jeito. É sobre o psicológico dos personagens, que é o seguinte... Psicológico. Não, psicológico. Mas ué. Socorro. Sim. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Pausa. Léo, explica o que é psicológico. É o psicológico, só que dito no meu linguagem. Ah, tá. Então vamos falar certo, porque não são só pessoas tá bom, da sua desculpa. Região que escutam podcast. Desculpa. Sabe? Não é por nada, não. Mas enfim. Vai, psicológico. É tipo aquela novela antiga do SBT. Os ricos também sofrem. Como é que é? Os ricos também choram? Eu não lembro. Enfim. Ah, amigo, eu não assisto novela mexicana. O quê? O cara assiste não. Novela mexicana do SBT, velho. Não, não é mexicana. É uma época que a mulher do Silvio Santos começou a querer escrever novela. Ah, tá. Ele eu sabe até que escreveu a novela. Vocês... Meu Deus. Vocês quem me segue no Twitter sabe que eu adoro uma novela pastelão, então... Desculpa, gente. É, então, deixa ele. Deixa ele. O plot cara, não. Toma, cara. Léo. É. Léo. É. Léo. Não, pera, Léo. Da noiva em fuga. Léo. É. Não, sei, sim, eu sei. Léo. Oi, homem. Fala, Vinícius. Olha só, nesse momento em que o Gustavo falar que não lembra da dona, você pega a musiquinha da usurpadora, quando ela vai fazer... Ok. Tururu. Cara, ela aí, continua. Não, mas olha só, lembrando que é, assim que o Charlie conseguiu se livrar do prisioneiro, a pedra queria outro. E tava pra levar ele. Foi o que a gente falou, Vinícius. Não sei se. Acabou o 20 premiado isso. Do podcast hoje é o Vinícius. Ele não tá acompanhando o nosso raciocínio. Palmas para o nosso 20 premiado. Parabéns pro. Ele mutou a gente no meio do podcast. Ele mutou a gente no meio do podcast? Eu recebi uma ligação, então. Ah, tive que verdade. Atender. A gente falou isso. A gente acabou de falar isso, cara. É, a gente acabou de eu falar não isso. Prestei atenção. Ah, desculpa. Parabéns! Palmas. Palmas. Quem que tá batendo palmas? Você ou o Léo? Eu e o Léo. Eu. Aê, rapaz, não tô sozinho. É isso aí. O meu é arroba. É muito bom isso, né? Só falando besteira, mano. Mas é a verdade, cara. Acabei de ver... Gente, o nosso querido convidado que não tá aqui acabou de colocar uma coisa tão idiota no Twitter que só... Ele... Rapaz, vê. Agora eu quero ver. Pera aí. Deixa eu terminar aqui e a gente vê as coisas. Vamos lá. O meu é @jessica_laize. Segue lá. Para de rir. Vou mutar. Thank you.